me dá do teu amor. Eu sei que nada tenho feito, mas tem me dado o direito de ser um vencedor. Senhor, eu quero sempre te agradecer, pois fizeste as lágrimas rolam, mas tem sido lágrimas de alegria. O teu Espírito é quem me consola, o Espírito Santo é ele quem me guia. Senhor, eu quero sempre te agradecer. As lágrimas rolam, mas tem sido lágrimas de alegria. Teu Espírito é quem me consola, o Espírito Santo é ele quem me guia.